pode ser que eu consiga esquecer, mas eu duvido porque você foi meu primeiro amor. Podes crer das aventuras que fiz, não há prazer como o seu. A poderosa é você.